271, táxi autorizado via Indy e Alfa até o ponto de espera pista 10 e no ponto de espera reporte pronto para decolagem, o ajuste 10013 agora. TAM 3601, bom dia, Congonhas 360, um minutinho para a cópia, por gentileza, prepare a Daélia da Bridge. O Gol 1155 na escuta. 1155. Autorizado, nível 380, conforme solicitado. Obrigada, autorizado, 380. Salvador, voo 1271, voo 1271, na linda cola, pista no 020, 90 graus, 05 nós. A linda cola na 120, Salvador, voo 1155 autorizado, espero que você não acontece. Autorizado, puxa, chegou no 1155. Uno 271 na decolada 47, controle 119, decimal 8. 198, obrigado, bom dia. TAM 3601 no protocolo. Controle Gol 1271 na decola PUCA. Gol 1271 no contato radar na decolagem, suba nível 410 na saída PUCA, transição Caju. Ok, transição Caju, 410 em acessão, 271. Oi. quilômetro. 360 com Gol, está autorizado via Peso 16, decola pistão 0, curva direita, seta da Leda após bridge. Controle 119, decimão 8, aciona 5020, da 3601. 360 com Gol, Santa Leda bridge, Peso 16, Belo Horizonte. Decola curva direita, 98, 5020, 3601. Está correto, é ponto push, 3601. Amaral, 3601. Torre, me escuta do Isso Jet Quebec? Afirmo, Isso Jet Quebec, você. Pedindo autorização de reboque do pátio 3 para a ponte 3 do pátio 1. Está autorizado da saída do pátio 1. 3, reporta para ingressar no pátio 1. O Whisky e Juliette Quebec. Sente. Salvador, Gol no 15, pronto para o táxi. 146 a bordo, alterna a campina, 0350, autonomia. Gol 1155, está autorizado táxi via Juliette e Alfa, ponto espera, reporta pronto, que negar 1013. Juliette, via Juliette e Alfa, ponto espera, vai reportar pronto, 0132. Salvador, Altan 3601, pushback, acionamento, posição número 4. 3601, autorizado, pushback, acionar, por táxi. Salvador, bom no 1, na Alfa, próximo ponto de espera pronto. 1-1-5-5, autorizado a alinhar e decolar, pista no 0, 1-1-0 graus, 08 nós. Autorizado a alinhar e decolar da 1-0, bom. Whisky, Juliette, Juliette, possível. Muito bom dia. Whisky, Juliette, Juliette, estamos com a autorização de reboque do pátio 3 para o pátio 1 na posição 1-0. 2585, obrigado, bom dia. Bom dia. Bom dia. Passará na saída do pátio 3, Whisky, Juliette, Juliette, graças. Turma, escuta do Whisky Juliette Quebec. Whisky Juliette Quebec autorizado ingresso. Aguardando o início do táxi do Airbus da TAM, posto autorizado até portão 03. Autorizado após o TAM. Decolou, 56, controle 119, decimal 8. 098, obrigado, tenham todos um bom dia. Para o táxi do SAM 3601, alternando da linha 3950, com 169 agora. Táxi à direita, reporte ponto de espera pronto, INH 1013, SAM 3601. Whisky Juliette Quebec entrando no pátio 1. Ciente, tá livre. Reporta no término, Whisky Juliette Quebec. Ciente. Norte Leste está autorizado até o portão 01, reporta no término. Confirmando, torre, portão 10. Ok, gente, então portão 10 está autorizado até o portão 10, reporta no término, uísque Juliette Leste. Reportar ao término, uísque Juliette, grato. Angosca, até o quilo, bom dia, Congonhas, 220 nível, autorizado de Whisky 1. Decola pista no 7, saída da El Leda, após Ilhéus, para interceptar a aerovia, controle 1 no 9.8, aciona 5021. Aquilo confirmando após Leda, voa Ilhéus, 7 da El, após voa Leda, após voa Ilhéus, confirma que precisa da boa autonomia. Ciente confirmando é transporte enfermo, reporta acionamento de táxi no 45, acho que está aqui. Autorizado o táxi, a porta uma espera da 17, eu acho que está aqui. Olha, está 3601, pode esperar da 17, pronto. Está 3601, autorizado a linha decolar, pista no 0, 1100 graus, 109. Linha decolar da 17, está 3601. Quebec, rebote centrado. Bom dia. 3601, decolou 03, controle 1 no 9.8. 98, bom. Controle Altan 3601, decolado no Tael, na sua escuta. 3601, sua irmã, tenha 360, vigilância. 360, poderia voar da El já, senhor? Tá livre, voar da El. Obrigado. Gol 1155, nação 80, chama o centro Recife, frequência 1251, alterno 3325. 251, 3325, obrigado, bom dia. Bom dia. O piloto está autorizado, táxi, suporte, pode esperar pronto, que negar 1013. Controle táxi, pode dar a porta dela pronta, ao seu autorizado, ingresso, a porta alinhada e pronto, acho que tá aqui. Oi, oh, Whisky, Juliette, Juliette informando o teste do rebote do Pátio 3 para o Pátio 3, posição 1-0. Grato, bom dia. Bom dia. Tá 3601, tá cruzando 160. E agora de transferência 3601. Agora. Autorizada a colapso, está no 7, vento 110 graus, 109, acho que está aqui. 3601, chama o centro, agora a frequência é 1251, na alterna 1-3325. 351, 1-3325, muito obrigado, bom dia. Bom dia. Aquilo decolou de 011, controle 119, decimal 8. 198, ao seu hotel Kilo, bom dia. Olha, bom dia, Fatango, ao seu hotel Kilo, decolou, não sei tudo. Hotel Kilo, bom dia, submantenha 220, Dael, vigilante. 220, Dael, ao seu hotel Kilo. Da presente, o nosso hotel Kilo.